Aos 12 fui seduzido de forma precoce pelo sonho da máquina de ketchup que embala papelote. Na adolescência não via hora de ter uma ciclope, fazer um tatu por ter derrubado um robocop. Imerso na cultura da violência, seu espelho não é professor, mas o que tem no nome é a pá de enterro. Os ídolos não publicam pesquisas de medicina, são os que dão salve, determina a disciplina. Entre vender pano de prática da CRV no sinal, logo de um gambé que atirou na minha coluna cervical, pulverizou a medula espinhal, tecido nervoso que conecta o cérebro ao resto do corpo. Pro ortopedista e neurologista não sairia vivo, aconselharam minha mãe a providenciar um jazigo. Acordei do coma e ouvi do doutor de sorriso estampado: você perdeu os movimentos do pescoço pra baixo. PM da escolta aproveitou pra tirar um barato: nunca mais vai comer buceta, ladrão aleijado. O brilho do crime esfacelado quis o suicídio, mas o dano na vértebra C6 não deixava puxar o gatilho. Orei pra que o TI fosse invadida por meus manos, não pra me resgatar, mas desligar o ventilador mecânico. Bem melhor a morte lenta da asfixia do que entrar no mundo desencantado da tetraplegia. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representativo de deficiência dolosa. Ganhei fim solitário, depressivo com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representativo de deficiência dolosa. Ganhei fim solitário, depressivo com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia. De alto juiz de custódia me mandou pra casa. Não existe ala prisional pra lesão medula traumática. Sem células tronco pra regeneração, um barraco sem adaptação é meu centro de recuperação. Sem acompanhamento psicológico ortopédico, só uma cadeira de rodas comprada no ferro velho. A fisioterapeuta é mulher de cabelo grisalho, a única que ficou do lado do filho inválido. A que eu xingava por avisar que as notas da registradora não valem nossa coordenação motora. Minha mina vazou pra não passar pomada em escara. Ela amava um 5-7 que esbanjava na balada, perdendo os contatos. 1 terabyte de trutas, porque não banco mais absoluto hoje é com puta. Quando o peso dos ossos fazem os ceras na sua pele, acabou, é nóis. Eu te amo, moleque, fiz minha mãe pedi ajuda pra uns parceiros da antiga, que responderam: faz um vídeo e posta pedindo comida. Filhos da puta, eu no topo, falta vou chupar meu pau. Eu fudido, mando minha guerreira fazer vaca virtual. No passado desacatava, socava fardado, agora nem vi um comando cerebral pra um braço. Antes a meta era o estojo de jade do joalheiro, hoje seria uma Champions League sozinho no banheiro. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representativo de deficiência dolosa. Ganhei fim solitário, depressivo com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representativo de deficiência dolosa. Ganhei fim solitário, depressivo com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia. Nem validez é culpa do dono de Bugatti, que curte camarote exclusivo pra alta classe. Pro maior feito ser pousado do lado do cantor, que é da cor que ele sempre discriminou. A cada 40 minutos a política do rico produz dolosamente 4 deficientes físicos. Pena meu trauma me impedir de quando o tirano sair do cargo, meter 50 tiros na lataria do carro pelo cirurgião que manda nudes no celular, em vez de pegar o braço decepado e reimplantar. Pelo otorrino que não cura surdez vinda de projétil, ou oftalmo que deixa o olho ferido, a bala fica cego. Devia ter feito algo útil pra sociedade, decapitado padre com crianças nuas no pendrive. Já que não fiz, ofereço meu drama pra te conscientizar. Se espelhe em quem não vai reaprender a andar. Entenda que o dinheiro do crime é amaldiçoado, nem com mão mecânica, órteses vegetais acamados. Quem não quer invadir o terminal de carga de cumbica a bordo de 2 viaturas clonadas da polícia, se der certo, caralho, mano, puta estouro. Milhões de reais, Vários quilos de ouro se der errado. Caixão, cela super lotada. Vou sonhar como eu com uma cadeira motorizada. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representa tiro de eficiência dolosa. Ganhei fim, solitário, depressivo, com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetravestia. Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas, onde o azar representa tiro de eficiência dolosa. Ganhei fim, solitário, depressivo, com atrofia. Viagem só de ida pro mundo da tetravestia.